下的。 嗯，Johnny Yankee, nível inicial 220. Decolagem PC na 7 com a esquerda, PC de saída Momo, transição VATAP. Transponder 5126, controle Salvador, 120.8. Meu Golf, cotejamento correto, FM parte para bem. Decimal 25, alterne 125, decimal 1. 325, 325, 1169, boa. Visual do campo, Victor China Hotel. Papadango, Victor China Hotel, chame a torre 118, decimal 95. 1895, graças, boa tarde. Boa tarde. Vitória. A Lusa 591, Papá confere, o número 2 para cópia, prepare a saída coral, aguardando. Coral, nossa escuta para cópia. Autorizado, aguardando, 1014, Charlie Hotel. Consegue para qual parte, opositor, o Vitor Charlie Hotel? Engana, Pai Té. Gente. Juliette Bravo Delta, chame na saída do Pátio 3. Senhor Salvador, o Rosário 1736, a instituição até a ponte para a decolagem. Espera 2733, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 089. Alinhar e decolar, pista 10, Rosário 2733. Rosário 2733. Três para cota, Juliette Serretão, aguarde. Informação atualizada, Quebec. Bravo Delta autorizado, ingresso Pátio 1, prossiga Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, torre, o Bravo Delta. Final baixado e checado, Charlie Hotel. Papatango, Victor Charlie Hotel, tráfego avistado, utilizado por pistola 7, vento 1, 10 graus, 089. Utilizado, Hotel. O Romeu, via rota do plano de voo. Nível 240, decolagem pista no 7, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponder 5117, controle Salvador 120.8. Smart Time é o cotejamento correto, confirme parte para B. Para o táxi azul 6919, eu espero na Ribeirão Preto, 425, autonomia a bordo, 125. Mike Charlie Alfa, chame a torre para acionamento, 118, decimal 95, Kennedy 1014. Azul 6919, táxi aprovado, até o ponto de espera da décima 0, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, Kennedy 1014. Estado 9014, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 18895, azul 6919. Tango Vitor Charlie Hotel, solo 10, libere na Papá, frequência livre estacionar. Azul 2591, copia. Sua escuta, prossiga. Autorizado, Vitória, via Golf 677, nível 120. Decolagem pista 0, curva direita, saída coral. Transponder 5115, controle Salvador 120, decimal 8. Travou, Vitor Prata no visual, autorizado. Cruzamento da final da 35, reporte na vertical do farol de Itapuã. Afirmo. Solicita a saída presente para o 055. Negativo, Força Aérea 2733, aguarde coordenação com controle, mantenha um no mil pés. Afirmo, está mantendo um no mil pés, reportando o farol de Itapuã. Direto Bravo Delta, cruze de imediato, via Papá, frequência livre. Tem condições de voar na proa 040 para evitar tráfego de aproximação do setor norte? Gente, vou na proa 040 para evitar os tráfegos do setor norte, aguarde para voar direto a Lagoinha. Reporte quando o meu alto descida, Papa Romeu e Esquigofiósico. Força Aérea 2733, autorizado a acender para o 055, chame o controle Salvador em 120.8. Para o 055, controle 1208, 2733. Serra Tango, um minuto para a copa, ok? Salvador, Força Aérea 2733. Espera do 733, prossiga. Espera do 733, com alguma diferença, vai ficar circulando aqui ao redor do farol de Itapuã, acendendo para o 055. A nossa intenção é, ao atingir o 055, variar do 055 até o 045. Gente, a Sera 2733 mantém as condições visuais e ajuste na 014. Afirma então, condições visuais 1014. Vai acender igual para 5500 e vai manter o ajuste então 1014, a Sera 2733. Aguarde. Juliette Serratão, autorizado Petrolina, via rota do plano, nível 1-05. Dois Palagiana 7, curva esquerda, corredor forte, restrito 1 no meu pé. Até a liberação do controle. Adicione no transponder 5564, controle Salvador 1-20-8. Possível o esquigo fiasco. Azul 6919, decolou a Azul 5, conforme instruções do controle, mantém a proa até 3000 pés. Ok, não foi instruído anteriormente, vai manter então a proa até 3000 pés, o Azul 6919. Afirma, Azul 6919, chama o controle em 120.8. 208 vai chamar, Azul 6919. Papatango direto a Tango, livre o táxi, reporte na Oscar, ajuste altímetro 10014. Appeal to me in 15 minutes, ok? Stand by 15 minutes to copy. Quando vem aqui em TTN, capital meu, sítio. Indo para o 340, Azul 6919. Azul direto, frequência livre, estacionar. Autorizado Galeão, via Alter 9857 até Mouso. Nível 360. Decolagem pista 0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5024, controle Salvador 120.8. Direto de Sula 7, reporte condenado pronto. Foi informado pelo Paulo que está restrito ao nome pé do corredor forte? Afirma, está autorizado a alinhar e decolar de Sula 7, vento 100 graus, 109. Papatão, direto para Ratão. Aqui a entrevista na discussão via telefone pela sala Yankee. O senhor oficial se informa que alugamos para Salvador a entrevista na discussão via telefone pela sala Yankee. Ah, sim, mas eu não sei se pode adiantar um pouquinho, mas tudo bem. A gente vai conforme o regulamento. Controle Alfa-Zero 2733, vai atingindo 5500, desci para 4500. Ciente autorizado, Alfa-Zero 2733. Ciente. Capitão Glauco Romeu Charlie irá prosseguir visual? Certo, Capitão Glauco Romeu Charlie, plano modificado 2018, veio para a Bonfe, para a chegada Bonfe, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Desça para 4 mil pés e ajuste no 014, Glauco Romeu Charlie. Controle Alfa-Zero 2733, solicita acender para o 055 novamente. Sim, se autorizado 055, Alfa-Zero 2733. De abandonar o corredor e prosseguir no 1000 pés, direto Petrolina, chame agora o mesmo em 120.8. Primativo, direto Petrolina, muito grato, mantendo 1000 pés, direto essa. Visado 160 para os 25 no avião. Para o pushback, então 3235 na remota no 4. Gileta Tango decolou, mantendo 1000 pés na proa de Petrolina, 350. Pés Capatão de Luz Serra Tango, mantém as condições visuais e ajuste no 014. Autorizado 2500 pés, da presente. Autorizado até 2.500? Afirmo, 2.500 pés. Estimativa em caso de falha? Em caso de falha, ao passar 3.0 milhas, autorizado direto a nível 1.05. Estimativa, em caso de falha, após 30 milhas, sobe e ascensão, sobe 1.05, direto a essa. Boa tarde, Salvador, boa tarde, Gol 945, temos a informação para parte. Gol 945, autorizado a chegada a Banff, desça inicialmente no voo 080. 080 para o 1645 da Gol. Próximo a 3894, autorizado a chegada a Mário, desça para o nível 050. 050, pode voltar. Autorizado o TAP, 3894. Salvador, boa, né? 143, Papai. Salvador, no 869, informação Quebec, 0. 0 na mão, né, Alfa 3. Sistema 601 no pronto patente. Autorizado Galeão, via P9857 até Moço, nível 360. Decolagem pista 0, curva à direita, saída da El, Leda, Irune. Transponder 5133, controle salvador 120, décimo 8. Planejamento correto 6201, não confirme o portão? 04. 04, chame para o estacionamento. Ele solicita descida novamente para 4500. Receira 2733, inicialmente eu mantenho 5500 pés, devido ao tráfego agora do comando da pista na 7, restrita 4000 pés. Então está mantendo 5500 e aguardando 2733. Minha loja é Ananave, chama Centro Recife, 133 decimal 25, alterne 125 decimal 1. Azul 69, 19, 133 decimal 25, alterna 125 1. Obrigado. Patrick do Romeu Augusto, está pronto? Papá-Tripo Romeu Golf é a torre? Tá alinhado e pronto, né? Papá-Tripo Romeu Golf, autorizado decolagem pistola 7, o vento 090 graus, 109. Ele decolagem, Romeu Golf. Para redução de velocidade 2309, número 6 na aproximação. Reduz para 230, desce da linha 1. 810 para o 060. A patrão é com o Romeu Charles, operação para sequenciamento, curva direita, proa 245, limite magnética 1-10 de Sidra. Direita 245, limitado pela magnética 1-10 de Sidra. Terceira 2733, autorizado 4510. Centro e cruzeiro, eu fizesse com 1.80 de max, devido a sequenciamento. Eu confirmo a velocidade necessária no primeiro momento. Centro e aeronave, chama para o centro. É o Gol 1645. Gol 1645, informe a velocidade indicada? Agora 2709. Gente, revisa para 2309, o Gol 1645, número 2, na aproximação. 230, número 245. Afirma o Papa Tripo Romeu Golf Controle em 120, decimal 8. 6. Afirma, o 2733 informa que está no regresso. A gente pode pousar ou no ano 7 ou no ano 0. Solicita instruções aí para retorno 2733. Gente, vem na proa do farol de patrão, terceiro 2733, aguarde transferência para a torre. Afirma, vem lá na proa do farol de patrão, 2733. Patrulha do Salvador, boa tarde, o Romeu Romeu Golf, que decolou, está passando os 2.500, restou 3.000 na mão. Romeu Romeu Golf, contato radar, saída restrita a 3.000 pés, saída Momo. Restrita 3.000 na Momo, Romeu Romeu Golf. Eu quero do 733, confirme, pouso ou toque remetida? É, pouso final, 2733. Gente, o Sansara 2733 chama a torre 18 do sinal 95. Torre 18 95, 2733. Viadouro, Sansara 2733. O 300 para Brasília, saída vai ser Arbor, após Zelé, 0, 3, 2, 7, 1, 3, 0, 2, 8. Protejamento correto, 1, 8, 6, 9, chama o pronto, puxa o senador. Golpe 1, ação para descida, poderíamos aprovar para o ar Alagoinhas, dá para ver? 3235, decola imediato. Cadência 3835, autorizado em área de decolar, pistoma 0, vento 090 graus, 089. Marinha decola da 10, tá 3835. Do tráfego, desça inicialmente a 5.500 pés. Tem que ganhar uma tela proa, Golf Jovem. 3894, desça para 2.000 pés, ajuste a 0 no 4, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Tem mais, tio. 2000 com 1014, pode ser direto para 2000? Afirma, direto para 2000 pés, eu tenho 3894. Tem mais, tio. Direto para 2000 com 1014, reporte estabilizado, 3894. Papá Romeu, Romeu Golf, livre ascensão, nível de voo 220. Romeu Golf, livre ascensão para 220, Romeu Golf. Roma 645, desça para o nível 050. 0645 43, Oxanel, continuar descendo. Oxanel 143, desça para o nível 060. 060, 643. Entrou de Rombo, pode atuar direto barreiras da 300. Autorizado o direto barreiras do Romeu Romeu Golf. Romeu Golf, graças. Tango, José de Serra Tango, desce para 4.500 pés. Só 3835, decolou os 29, controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa. Salvador, boa tarde, 3835, vai cruzar 1500. 3835, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Lida. Curvada direita, direto Lida agora, 3835. Lona 645, desce para 3000 pés, ajuste na 0 no 4, redução de velocidade 200 mais. Tabatão, Juliette, Serra Tango, livre ascensão nível 105, tentativo estimado para pouso. 33, autorizado pouso, pistola 0, vento 100 graus, 079. Tá livre pouso, pistola 0, Sansara 2733. Rede imediata? Ah, se tá retirando o finger agora, ele ficaria, dentro de um minuto, né, 201. Xené 6201, chama totalmente, pronto. Tá. Gente, eco Romeu Charlie, curva à esquerda, proa 215, limite localizador, ainda batendo 4.000 pés. Chama 6143, desce para 4.000 pés, ajuste na 0 no 4, redução de velocidade 2009. Romeu, 1014, reduz 2200, Oceania 6143. Papai Romeu, Whisky, Golf, Oscar, vou ir direto a Lagoinha do Presente, você para 2500 de país. 2500, direto a Lagoinha do Whisky, Golf, Oscar. Gol 645, veteração para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Tenha presente pro limite localizador. Passar a segunda 645. Gol 666, desça para o nível 050, redução de velocidade 2109. Muita velocidade, desce para 5000, gol 1166. Alô, Salvador, uma boa, azul 4206, informação Quebec. Salvador, azul 2591 com POB 72, autonomia 0410, alternando Serra Bravo, Charlie Fox, na planta do táxi. Alô, azul 4206. Azul 4206, aguarde qual é o número 2. Azul 25, não viu, por gentileza, confirme o, as informações de táxi. O azul 2591 com POB 72, autonomia 0410, alternado Galeão, está pronto para o táxi. Azul 2591, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 371 e táxi a Índia. Ponto de espera 2, 118, decimal 95, Kenegão no 014. Atualizado, táxi, ponto espera, chama 23995, azul 2591. 11895, segue o arco da avião como número 2. Para o localizador, esquerda 140, deixa para 2000, livre aliança e reporte estabilizado. Esquerda 140, autorizada, precisaria estabilizar. Táxi, a China 6201 com. Hoje 99 a bordo. Informação 3835. Já trouxe o canal de 4 para a torre. 1185, boa noite. Chalão 143, desce para 3 mil pés, completo redução de velocidade, 1909. 3 mil pés, reduz ao 90, cancela 4 mil pelô. Cancelado as restrições de altitude, o sinal é 143. Sinal 143. No 0, até 3894. Sir, Aaron, departure, Alfa Romeo, Oscar November, departure, Jepit, transition, Golf, Echo, Bravo, India, Tango, transition. Qual code? 5151, departure, Salvador Control, 120.8. Alguma coisa para o meu Deus, Lima Papa Papa Tango, Flappen Hood, Apple Zulu, 44, Ben Arca, Flappen Hood, Flat Level 390, departure, Zemirian 0, left 10, Arrow departure, Gabit transition, underscore 5151, sequence of departure, 120.8, para o meu Deus. Airbus Bell 022, read back correct, come right short, push back and stand up. Obrigado, entre já, Airbus Bell 022. Tente, Oceania 943, desça para 2000 país, autorizado a final e LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reporte. Gol 1966, reparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite magnética 100 de Sindra. Descendo para o 050. Desce para o 050, para a 010, limite a magnética 110 de Simbra, ou no 166. O chalé 6143, reduza para a mínima limpa. Duca, Jamo, Aracaju. Salvador, boa noite, eu vou passar, vou ler mais pelo grau. Primativo Bravo, boa noite. Autorizada a chegada Mário, reporte para descida. 43 está autorizado a LF. Assumo, reporte estabilizado, chamando a 143. Tomando a descida. Lema 645, completo sinal, chama a torre, Lema 18, decimal 95. Boa noite, obrigado. Eco Romeu Charlie para o localizador esquerda 120, deixa para 3 mil pés. Cruzeiro 35, chama o centro Recife, Lema 33, decimal 25, alterne 125, decimal 1. Acho que foi 3835. Afirmo, tem 3835, chamo o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 525, obrigado. Tá, Romeu Golf, chamo o centro Recife, 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Recife, 260, 28, 28. O Xené 6201, copiou a torre? Copiou, Matheus. Quente. Os meus pais, a gente chama 014. Desce para 3000, com 1014, reduzindo para 190, com 1166. Direita 2113894. É que o Romeu Charlie deixa para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Autorizado por pista 10, vento 100 graus, 0 na pista. Livre 10, 400. 3894, tá que está aprovado de alvo, chamando essa Juliette. Alfa, chama essa Juliette, 3894. Direita 070, desce para 3000, gol 1-1, CLE. Serratango, Juliette Serratango, para serviço de informação e alerta, chama centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Barra meu whisky Golf Oscar, deixa para o tráfego de Feira de Santana, tem frequência de correção de Alagoinhas, tem frequência livre para a coordenação. O Salvador Azul 2712, tem informação Quebec, Aracaju. Bem, vou tirar a aproximação número 2 para pouso, ajuste altímetro na 014. Continua aguardando, 6143. Zero curva à esquerda, saída Conde, transponder 0277, controle Salvador 120, decimal 8, aguarde para o cotejamento azul 2792. Autorizado, direto do Luna, Papatango, Luna, Quilo Bravo. Agora, festa do Alto. É com o Romeu Charlie, completo sinal, chama a torre 118 do sinal 95. Dois, corteja. Golf 677, Aracaju 170, decolada 10, curva pela esquerda, saída Conde, 0277, transporte, 208 é o controle, o azul 2712. Cotejamento correto, chama o pushback acionamento. Chamará. Para o táxi, tem 132 a bordo, lanterna com fim, 3 horas e 40. Boa noite, menor, táxi aprovado, até a ponta de espera da pista 0, via parte 1, táxi é Índia, ponta de espera torre 118, decimal 95, Renegão na 014. Parte 1, Índia, na ponta de espera da 0295, gol 96. Fala, gol 645, pousou e livrou a pista. Chegou no 645, táxi aprovado de alfa, chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, bem, mesmo. Sim, reporte para o cancelamento do plano. Papatango, Eco, meu Tiara, ajuste altímetro 1904. Pós, Sala 9 Lagoa, Juliette, Portão 7, Ultra 3894. Papatango, Eco, Romeu Charlie, o plano instrumento cancelado aos 41, da presente, curva esquerda, base pela direita, piscina 7, reporte quando final, piscina 7. Papatango, Eco, Romeu Charlie. Xenia 6201. Xenia 6201, autorizado aliar e manter, cabeceira na zero, agilizando manobras. Ali, mantém 6201. Xenia 6143, solo aos 42, libere primeira direita, chama o solo Salvador em 121, décima 1. 21, 1, 6143, obrigado. Salvador, Zul 2591, ponto espera 10, pronto. Zul 2591, mantenha ponto espera, piscina 0. É o ponto espera, Zul 2591. Salvador, boa, 6143, o Xenia livrou. Xenia 6143, boa, táxi aprovado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6143. Papatango, Eco, Romeu Charlie, tráfego avistado, autorizado por pistola 7, vento 100 grau, 079. Salve, eu estou com a minha completa sinal, chama Torre, número 18, do sinal 95. 95, bom, 1966. Salvador, Gol 1166, agora passando externo. Gol 1166, tráfego avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 100 grau, 079. Livre pouso na 10, Gol 1166. Papatango, Eco, Romeu Charlie, solo 44, confirme o pátio. Armada quente, livre o backtrack, reporte liberando a pista, Papatango, Eco, Romeu Charlie. Xenia 6201, decolou 42, controle Salvador, 120, decimal 8. Fora, por causa do tutu. Eu tô trazendo o tutu, pay attention to Airbus of Avianca Company, parking to gate 03, ok? Copy, por causa do tutu. Xenia 6143, Juliette, portão 03. Juliette pro 03, não, 43 da Xenia, obrigado. Azul 2591, no visual com banho da Gol na final do Sino Zero? Afirmativo, visual. Azul 2591, após a passagem do mesmo autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero. Passagem do aeronave da Gol, está autorizado a alinhar e manter, Azul 2591. 4206. Autorizado, chama táxi 4206. Tem separador de meu país, Azul chama 04, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Nesta vez, meio caminho 14, está autorizado a final ILS, vai tomar estabilizado ali naquele grau. Charlie. Solo 47, libere primeira direita, chame Solo 121 do Sumo 1. Direita 21, 1, gol no 166, até daqui a pouco. Solo gol no 166, liberando. No 166, Alfa, chame antes da Juliette. Confirme Alfa e Juliette. Chame antes do ataque 6 Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Gol 1166. São 3897, copy. 591. Gol 1869, a torre. Prossiga, 1869. Gol 1869, conforme instruções do controle, após decolagem, vou manter proa até 4000 pés. Me trouxe até 4000 após a decolagem, 1869. Posso com 1869? 1869, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali mantenha no zero com 1869. Táxi azul 4206, autonomia de 3 horas e 40 minutos, POB 92, ao pé da Maceió. 92 Maceió, 3:40, 4206, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 3, pátio 1 e táxi Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, Senegal no 0 no 4. Zero táxi, frente, pátio 3, alto, atmosferadão no zero, quando lá pronto 14, 1, 8, decimal 95, 1014, azul, 4,6, 4,206. Zero decimal 8, boa. Azul 2591, boa noite, contato radar, chega para o NIS 1160, autorizado direto Coral. 1160, autorizado direto Coral, azul 2591. Chama 6201, chama o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 3325, alterna 25, hora, chama 6201. É Portugal 022, Salvador Power. Boa tarde, Portugal 022. Portugal 022, maintain position. Maintaining position, Portugal 022. Gol 1869, utilizado decolagem pista no zero, vento 100 graus, 089. Utilizado decolagem, gol 1869. Passagem da Embraer da Azul, ingresso Juliette Portão 08. 1166, copião. Negativo, poderia confirmar para o 1166? Pode passar da Embraer da Azul, Juliette Portão 08. A Casa Azul, portão, prossegue para o portão 08, gol 1166. Lima Kilo Bravo completa o sinal, chama a torre 118 do sinal 95. 1895, boa noite. Lima Kilo Bravo. Papai Tango, Lima Kilo Bravo, por sua aproximação, aguarde a utilização de pouso, Xuxa, o time turno 0 no 4. Autorizar Guarulhos, nível 2, 0, total, Baté, nível 3, 2, 0, decolagem pista 0, curva direita, saída da Eule da Mótigo. Transpone 5152, controle Salvador 120, vítima 8. Ativo, copia só a aerovia, por gentileza. 4110 até Taubaté. Mantenha a proa até 4000 pés, chama o controle Salvador em 120, vítima 8. Mantenha a proa até 4208, 208, melhor. Ótimo, transpondo 5152. Afirmativo, esse mesmo. 313897. Correto, chame pronto, seu chefe na mesa. Chamarei 3897. Estamos pro nível 360. Já pro até 4000, volta 4000, voo elétrico, estava 360, 9900. Então, vai ser outro voo, Lima Kilo Bravo, vai tomar mais próximo para modificar. Sim, só reporte para cancelamento, para fazer o Lima Kilo Bravo. Salvador, o azul da 712 ao pátio 3, estamos prontos para iniciar o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Cancelamento, Kilo Bravo. Batango Lima, Kilo Bravo, plano instrumento cancelado a 5-3, é presente curva esquerda, base pela direita, piscina 7. Após conduzir na final, piscina 7, com a Batango Lima, Kilo Bravo. Tira o vento. O vento 1-0-0 graus, 0-9-9. Kilo Bravo. Portugal 022, clear the line-up and take off runway 10, wind 100 degrees, 09 knots. Line-up and clear the line-up and take off runway 10, Portugal 022. Pushback? 1-3-8 knots, back, push estacionamento 5, gate 5. Autorizado, chame táxi. Chamarei 3-8 knots, back. Final, controle baixo, travado, Kilo Bravo. Sabatango Lima, Kilo Bravo. Autorizado por 517, vento 100 graus, 08 nas. Já tá finalizando o push, chama totalmente pronto, 3897. Chamarei, obrigado. Papatango Mike Charlie Alpha, chame táxi. Papatango Lima, Kilo Bravo, no solo 54, libere a primeira direita. Na Papão, estaciona a frequência livre. Obrigado, Salvador, uma boa, azul 4206, pontos para dar 0. Azul 4206, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Alinha e manter pistão no 0, azul 4206. CAP 0 Tutu, Airborne 55, contato Salvador de Mato, Mato 0, décimo 8. 0 vai ter pistão, 0 Tutu, obrigado. 0 de Mato, 0 vai ter pistão, 0 Tutu. Portugal 022, boa noite, radar contact, contact level 390, Arão de Pátio. Arão de Pátio, contact level 390, Portugal 022. Romeo Lima, do Golf África, prossiga. O azul da 712 está pronto para o táxi 49 a bordo, 3 de autonomia, alternando o Maceió. Autorizar táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre 118.195, antes de altímetro 1.04. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1014, 2712. Portugal 022, fly para the beach position. Para the beach, Portugal, 022, muito obrigado. Azul 4206, autorizado decolar piscina 0, vento 090 graus, 099. Livre decolagem, piscina 0, azul 4206. O azul da 712 está na escuta. Confirme os dados do táxi, por gentileza. Confirme? Os dados do táxi, o POB, autonomia e alternativa. 49, 3 horas, Maceió. Sim, obrigado. Catego Mike Charlie, autorizado o táxi, chame para ingresso, fechou 7. Tá 3897 para posicionamento. Tá 3897 pronto para puxo? Afirmo. Autorizado, chame táxi, tá 3897. Tamaré, 3897. O Papa Romeo, November Charlie Lima, confirme o pátio, pista de decola. Mike Charlie, autorizado em grado 307, aposta em linha de pronto. Azul 4206, decolou aos 2100, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 4206. Pista 10, o azul 2712. Só Romeu, November Charlie Lima, autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Juliette Papá. Plano visual, decola da piscina 7 com primeira curva à esquerda, em coordenação com a Torre Salvador para o cruzamento do campo. Acione 0260 no transponder, controle Salvador, será na frequência 120 decimal 80, restrita a 1 mil pés até a liberação do controle para acender a 115. Para acender a 115, Papa Romeo, November Charlie Lima. Minha taxa de decolagem de torre agora em 118, decimal 95, ajuste de altímetro 0.04. Ok, Ok, Mike, Charlie Alpha, guarda de potencial, loja. Flight 022, climb the flight level 330 restriction. Flight 330, pessoal, 022. Então, 3, autorização, 0360 para Guarulhos. 6259, Quebec, informação em curso. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golf Romeo, meu peso 10, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Decolada pistão 10, com primeira curva direita, saída da Eulida Motiva. Transponder 51056, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Guarulhos, nível 360, apresolou 10, decola pista 10-0, da Eulida Motiva, curva direita após 51056. Controle 2088, né? 6259. 6259, cotejamento está correto, posição 03, chame pronto. Para o táxi, 38972, 07 a bordo, 3h45, alternamos o galeão. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio do Índio, no ponto de espera a torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 04. Bem 14, foram pronto 3895 pela Índia, 3897. Azul 2712, contato radar na decolagem, da presente voo direto com direção para o nível de voo no 70. Da presente com de direto em ascensão 170, o azul 2712. Olá, pessoal, 7 com o voo esquerdo, saída mão. Mike Charlie, mantenha a proa até 2000, temos um tráfego na saída decolada da pista 10, passando 2500 pés agora, um ATR 72. Ok, então mantenha a proa, distância até 2000, Mike Charlie Alpha, avisou ao contrapulso. Gente, o Mike Charlie Alpha mantenha a proa até 2000 pés, após ter cruzado com a esquerda na proa de Momo. Atingiu 2000, está curvando a esquerda agora na proa de Momo, Mike Charlie Alpha. Agora está atualizada a negociação para o 240, Mike Charlie Alpha, para o de Momo. 240, na proa de Momo, Mike Charlie Alpha. Meu nome é Charlie Lima, autorizado em ingresso pista no 7, aposta alinhada e pronto. Oi Salvador, boa noite, estou 3897, ponte para 110, pronto. Boa noite, estou 3897, autorizado. Alinhar e decolar pista no 0, vento 100 graus, 109. Autorizado, alinha e decola da 10, estou 3897. O senhor acha que confirma a altitude? Passando para 1500. Gente, informe quando me deve descida para 1500 pés, o ajuste em Salvador no 014, reporte visual. 014, reportaremos o...